59, decola aos 15, chame controle 1208. Controle Salvador 1208, uma boa noite, Senero 629. Controle Salvador, boa noite, Xenero 6259, da Eulita. Xenero 6259, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Eul. Ao 360, Xenero 6259. Uno libre de colagem, cabeceira 10, vento no 20 graus, 89. Salvador, é o 3294, estamos coordenando aí com a posição 4. Confirme? É o 3894, estamos coordenando para entrar aero a posição 4. Confirme? A 2, para cá. Juliette, portão 4. Juliette 4, 3294. Decola aos 1-8, chame controle no 20, decimal 8. 208, vai. Controle Salvador, muito boa noite, no 601, decola cruza 2000. Gol no 601, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, nada é, do 60. Trip 5219, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 1288, 1260, trip 5219, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Tan 3567, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 228, 260. Salvador. Porto Salvador. Moro 940, boa noite, Quatango. Portão é o 02, agora temos autorização Guadalupe. 940 Guarulhos, copia. Salvador Guarulhos 360, preso Lono 6, pistão 0, curva direita, Tael, Leda Brit, controle 1208, transponder 5002 no Gol 940. 360 autorizado, rota de plano, preso Lono 6, Tael, Leda, Leda, vou direto Brit, curva direita após a decolagem. 1208 é o controle, 5002 é o transponder, preso Lono 940. Confirmando, é trove, não é isso? Confirme? É trove, transporte de óleo. Afirmo. Sete acionamento, voo no 567 no ponto 8. Portão 8, autorizado, chantagem. Solo, tá 3897, pronto, puxa acionamento, no 05. 05, autorizado, 3897, chantagem. Bora. O 940, tô no portão 8, ou tô no pátio 3? O Gol no 940 está no portão 8? Negativo, 567 está no 8. Ok, eu pedi o push no 567 no 8, não é isso? Ok, está ligado. Ok, está autorizado, chama para o ataque. No 609, escuta? Afirmativo, no 601. Quando 601, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 3 segundos, 3325 alternado, muito obrigado, bom final de semana a todos. Ah, você também. Livre táxi, pátio, Índia Alfa, quando espera 1895, 1015, confirmando apenas o POB? 1-8-1. Vai observar a aeronave da SAM que puxou no portão 5, vai seguir com o número 1 decolagem para o Salvador, ok? 3897, está pronto para o táxi com 236 a bordo, 4 de autonomia, alterno galeão. 3897, livre táxi, vai seguir a aeronave da Gol, ok? Vai seguir a aeronave da Gol, segue como número 2 para a decolagem de Salvador, o ajuste no alterno 5. Cara, passageiro da aeronave da Gol, após prossegue via Índia, Alfa, até o ponto de espera. 1895, quando pronto, é uma boa viagem. 1895, quando pronto, 3897. Ô, Paulo, se você quiser adiantar e poder adiantar, não tem problema não. Certo. A gente vai aguardar aqui, que tá esperando aqui o cheque de gabinete. Obrigado aí pelo bom voo pra vocês. No 567, a linha da cola cabeceira 10, vento 110 graus, 79. Autorizando a linha decolada 10, voo 67. Não, você já pode rolar dentro do gol ali, mantém. No 567 da Gol, decola aos 31, chame controle no 208. 208, obrigado, boa noite. Tem um 567. 2 Salvador, boa noite, com 567 na Arbórea, né? Cruzou 2000. Colo 567, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Arbor 360, 567. 3897, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL. Tá, 3897 autorizado, vai direto, Lida. Direto, Lida, 3897. 940, pode ser que está na posição 2. Prossiga. 940, puxa o deck, posição 2. Posição 2, 1940, é isso? Afirmo. Ok, no 2 aguarde, eu tenho uma aeronave da Gol que já puxou, deve pedir táxi, ok? Sim, rapaziada. Fala, Salvador, Gol 273, táxi 190, 3 horas e 20, Campinas. 273, direita, porta espera 1895, 1015, boa viagem. Direita, 1015, 1895, quando pronto, 273. 940, coordena com a equipe de solo, após o Gol retaguarda, tá livre no 2, chama táxi. Após o Gol passa a retaguarda, autorizado, chama táxi, bota 9, passa a retaguarda. Direita, Delta, boa noite, Golo 273, ponto de espera pronto. 273, a linha decola cabeceira no zero, vento no 20 graus, 11 nós. A linha decola no zero, Golo 273. 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 288, 260, uma boa noite, Golo 273. Boa noite. Libritaxi em frente, direita, ponto de espera 1895, tem uma boa viagem, o ajuste no 095, confirmamos apenas pessoas a bordo. 193 a bordo. Vem com taxa direita, ponto de espera 1895, obrigado, vamos lá também. Decolado aos 40, chegando no controle no 208. 208, 273. Bom, 940, ali mantém. Ali mantém no 0, Guaraná, pode ser. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elba. 360, seria possível voar da Elba presente? Autorizado, Golo 263. Da Elba, 360, 263. Plano 3897, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Boa noite. 140, livre decolagem cabeceira 10, vento 110 graus, 7 nós. Decolagem na 10, Guaraná, 4 anos. Eu no 273 vou tirar pro Leda. Leda, Guaraná, 273. 40, decola 43, chave controle no 208. 208, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, boa noite, no 940, cruza 2000, Dayal na sua escuta. Lula 940, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Dayal. 360, Dayal, no 940. Gol 1884, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2000 pés, PNH 1095, se pode ser brisado no localizador. Confirme o gol no 884. Desculpa? É, eu não compreendi a mensagem, gol no 884. Não, eu consegui a tarapa, que eu tinha pra ver o meu, com o vídeo, e reportar o vídeo. Ah, certo.